Olá, eu sou o Ricardo Vilas e trago para você o Disco do Dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos ouve, o Disco do Dia traz hoje o álbum Afro Electro, do grupo de mesmo nome. Esse disco faz parte da série Baixo Legal, aquela em que os próprios artistas disponibilizam gratuita e legalmente suas músicas e álbuns para serem baixados na internet. Começamos com a faixa que abre o disco, Padinho, composição de Maurício Badé, Michi Ruzitska, Sérgio Machado e Meno Del Pitia. A letra é de Luiz Dantas Quezada. Vamos ouvir. Uma moça pra casar, duas garrafas de vinho, três pareiras de padinho, quatro padinho no altar, cinco ferros de combate, seis horas de energia, sete sol do meio-dia, oito macacos. A série Baixo Legal, com os discos que podem ser baixados, é apresentada pelo nosso produtor Daniel Roviriego, que também participa do programa. Diga lá, Daniel. Olá, mais um disco de estreia por aqui, desta vez dos paulistanos do Afro Electro, banda formada em 2009, que, como o próprio nome sugere, misturam ritmos africanos com rock, funk e, por que não, ritmos tradicionais brasileiros. Declarado pelo próprio grupo como principais influências são as ótimas Orquestre Polirritmo de Cotonou, grupo do Benin, e o grupo Tuareg de Afroblues Tinari Wen, do Mali, dois grupos que também valem a pena conferir. Afro Electro é um disco com ótima sonoridade e um corpo rítmico extremamente preciso. Esse disco tem participações especialíssimas de Kiko Dinucci, Siba, Chico César, entre outros. Este último participa da música Sika Blawa, que ouviremos agora. A música é de Michi Ruzitska e letra de Maurício Badé. A produção executiva e musical de Sérgio Machado e Michi Ruzitska, e tem a banda base formada por Sérgio Machado na bateria, Michi Ruzitska na guitarra e ainda João Taubkin no baixo, Denis Duarte vocais e coro e Maurício Badé na percussão. Vamos deixar de muito papo e aproveitarmos a escuta da faixa Sambada, que conta com a participação especial do pernambucano Siba. A composição é de todos os componentes da banda base e a letra é de Siba e Denis Duarte. Brincadeira vem agora, ela segue adiante, a ecoar a voz, base no alto-falante. Brincadeira vem agora e a gente empurra pra frente. Se não tiver verso feito, a gente faz num repente. E agora ficamos com um trecho da versão bem inusitada da celebrada canção de Dorival Caymmi, Cala a Boca Menina. Yeah.